deixou, perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só. Ela ficou desnorteada com o cheirinho da loló. Ela puxa, puxa, puxa tudo de uma vez só. Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló. Eu não gosto com carinho. Ela puxou, perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só. Ela ficou desnorteada com o cheirinho da loló. Ela puxa, puxa, puxa tudo de uma vez só. Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló. Tapa na minha cara e me empurra tudinho.